isso aí, rapaziada. Pode crer, meu boy MC, a voz da periferia. E aí, mano, e aí, mina? Sente a realidade, é mais ou menos assim. Então, periferia é assim. Pobreza, miséria, não tem fim. Por isso que a gente é jogado, abandonados, pisoteados. Discriminação é o alvo central. A gente é discriminado pelo um bando de animais. Muitos me confundem como marginal. Eu não estou nem aí, eu não sou vagabal. Não vivo e nem como as custas de ninguém. Quem fala mal de mim, ha! Sou um cara simples e normal. Tenho esperança e confiança no que eu faço, no que eu digo. Não estou nem aí se eu estou no perigo. O que eu devo mesmo é continuar cantando este som pra você escutar. Vou cantar, vou me expressar e quem sabe um dia eu chego lá. Vou correr atrás de objetivos que eu quero e tanto preciso. O problema é que eu não vou parar e assim vou cantando em qualquer lugar. Nas ruas, no rádio, em todos os canais. E assim vou mostrando que eu sou capaz, falando somente do que é real. Que na sua vida é tudo normal. Então, meu irmão, não fique falando que na sua vida é tudo um engano. Se você quer, tu tem que buscar, quebrando barreiras até chegar lá. E aí, DJ, coloque esse som pra galera saber o que é bom. O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom?